E a autora do livro, a J.K. Rowling, ela até diz que se surpreendeu tanto com a direção dele, que ele, sem querer, entrega alguma coisa de que ela ainda iria escrever, porque na época ela ainda não tinha acabado os livros. Então, realmente foi uma direção que mudou o rumo da série. O que é que vocês acham? Esse é um tom mais sombrio, é? É. Mais frio. Não, é aquele que começa aparecendo os comensais da morte. Não, eu sabia que eu tinha assistido mais filmes dele. É, E Tu, Mamá, também, de 2001, e Paris, Eu Te Amo também, Crianças, Filhos da Esperança também é dele. Ele realmente tem um tom assim mais down, mais dark. É. Filhos da Esperança eu assisti também, mas acho que na época eu não dei o devido valor. Acho que depois eu vou voltar a assistir novamente. É com aquele cara que fez o Rei Arthur, né? É o Clive Owen. Isso, Clive Owen. Esse podcast vai render muito. Nada como gravar um podcast na frente do Google. Eu achei ele bem meia boca, esse ator. É. Que isso, cara. Que isso. Eu acho. Já assistiu Close? Pronto, ele tá nesse filme, né? Só mesmo da atriz. Não sei, acho que não. Close, que é com a Natalie Portman. Já assisti. Jude Law e a... Que é muito legal esse filme. Julia Roberts. Julia Roberts. É. Olha, essa foi sem Google, hein? Sim, vamos voltar pro Prisioneiro de Azkaban. E aí, se ele já viu? Já vi. Harry Potter, por ter tantos livros e tantos filmes, eu já li todos também. É, inclusive, acho que a maioria deles eu li livros do Elim, né? Que eu esperava ele comprar. Saia mais barato. Na verdade, eu sou mais fã, sempre fui mais fã de Senhor dos Anéis, né? E por que a comparação? Eu sabia que ia ter essa comparação, que é uma coisa que eu nunca entendo. Não, mas eu, na verdade, eu gosto do Harry Potter, mas eu sou mais fã do Senhor dos Anéis. Eu não sei calma, o porquê que... Calma, calma, sua piranha. Só ia dizer que você tinha, porque quem não sabe, eu e o Elinho e alguns outros amigos dividimos uma casa, né? Meio que uma casa, meu apartamento, durante alguns anos, né? Então só ia falar que eu tinha mais o costume de comprar os livros do Tolkien, e você tinha mais o costume de comprar os livros da J.K. Rowling. Contenha-se. Eu vou assumir logo meu papel aqui de interventor, meu Pedro de Lara. Eu nunca fui muito fã da K.J. Rowling, sei lá. Aliás, eu nunca assisti nenhum Harry Potter. Posso falar nada, não li também, então não vou tecer nenhum comentário. Eu sou mais velho aqui, as minhas tradições são mais... É coisa de idade. Aí se é só pra fazer uma observação, depois do Prisioneiro de Azkaban, meu preferido é o Relíquias da Morte, parte 2. Eu também achei que achou muito bom. Pois é, como eu estava falando, antes de você violentamente me interromper, sim, eu ia falar que o Harry Potter, na verdade, meio que criou uma confusão na minha cabeça, eu não lembro hoje, não tenho mais definido direitinho na minha memória a cronologia dos livros e dos filmes. Mas eu lembro que o que eu gosto mais, o que eu curto mais, que eu curti mais, foi o do Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo é aquele que tem o... Tem os jogos. Tem os jogos, eles entram no labirinto, né? É, isso mesmo. Esse filme é de um diretor que eu não sei o nome, mas que ele inclusive já dirigiu alguma coisa aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente já falou muito de Harry Potter, né? A gente pode ir pro próximo. Quem é o próximo? Só pra finalizar, deixa eu terminar, meu. Eu ia dizer que eu gosto mais do Cálice de Fogo, não sei, acho que justamente por ter... Teve a morte de um dos alunos, né? Isso. Então aquele ali meio que... Chocou. Meio que deu um corte, né? Agora daqui pra frente a porra é séria, a coisa é séria, né? Então... É a morte do vampiro do Crepúsculo, inclusive. O vampiro? Ah, é ele? É ele. Ah, então é bem feito. Graças a Deus que mataram antes. Abalou a sociedade londrina, né? Pois vamos pro próximo filme. Cristiano Machado, filme iraniano, lá, velho. Não, O Iluminado, cara. Ah, cara, eu já tinha botado O Iluminado, ah, meu Deus. É porque eu sou fã de Stephen King, cara. Então vamos comentar, Elinho, vamos logo fazer essa simbiose. Pronto, talvez a nossa diferença é porque O Iluminado eu tinha botado porque é um filme que eu gosto muito, mas eu nunca li o livro. A dificuldade que eu tive de escolher do Stephen King foi o seguinte, porque eu já li várias coisas dele. Louca Obsessão é fantástico, certo? Kate Bates, ela ganhou até o Oscar com esse filme. Ter sido o único que ela ganhou, mas é porque a história é fantástica. Aí tem Conta Comigo, que passou muito na Sessão da Tarde. Eu acho que vocês, não sei se vocês pegaram. É, são cinco garotos que saem por um trilho, assim. Peraí que eu me perdi, volta aí. Não. Falando de O Iluminado e já é o seguinte, é porque eu tô dizendo a dificuldade que eu tive para escolher um livro do Stephen King. mas eu não tinha como deixar o Iluminado de fora, entendeu? Eu tô dizendo, porque ele tem, olha só, tem Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, Carrie a Estranha, então... Todos esses já foram adaptados pro cinema, né? Já achei um filme chamado Identidade, que eu acho que até é com aquele John Cusack. Acho que é do Stephen King também. Ah, cara, vi. É um final surpreendente. Então, cara, o Iluminado é... Pra mim foi um filme, cara, que perturbou meu juízo até hoje. E é fiel ao livro? Não, cara, é assim, a gente falar de perfeição de literatura e cinema, mas é uma adaptação muito em cima, cara. Cara, o Stanley Kubrick é uma pessoa que, pra mim, tá no topo da cadeia alimentar. Teve muita sorte de pegar o Kubrick. O Stephen King, ele pegou um nome da porra por conta do Iluminado, né? Ele pegou o Kubrick pelo Kubrick. Que horror! Então é o seguinte, eu não sei se vocês chegaram a assistir o Iluminado. Iluminado é sensacional. Ah. Pois é, como eu disse, o filme é muito foda, mas só que eu nunca li o livro pra analisar a adaptação. É. Mas aí, falando ainda na linha do Kubrick, eu acho que Laranja Mecânica também foi uma adaptação, né? É Laranja Mecânica tá... É, não esqueci, cara, o nome do autor. Do Anthony Burgess, de 1962. Pois é, que foi outro filme de grande sucesso, né? Então o cara era bom em fazer adaptações. Agora, pra mim, o melhor filme do Kubrick é o 2001. Apesar de ser um pouco cansativo pra quem não tem paciência naqueles primeiros minutos de só imagens. Pois é, eu ia dizer, eu nunca consegui passar daqueles primeiros minutos. Pronto, mas enfim, depois daquilo ali, o filme é maravilhoso. Pra quem não gosta, né? Pra mim, ele é todo maravilhoso. Mas depois daquilo ali, o filme é espetacular. Tentarei, farei uma nova tentativa. É muito bom. Vamos lá? Minha vez. Diga aí. Eu tive uma certa dificuldade, a mesma pelo que eu tô vendo de vocês. Assisti vários filmes adaptados, mas vergonhosamente vi que eu li pouquíssimos deles. Tanto é que a minha lista aqui tem quatro filmes e uma série, então vocês vão me perdoar. Mas o primeiro que eu coloquei aqui, que foi o primeiro que veio à minha cabeça, foi Prenda-me Se For Capaz. Que, na verdade, por isso que eu falei naquela frase que eu falei no começo, foi baseado nesse livro. Se o filme, ele fala a história, né, da vida do Frank Abagnale Jr. Puxa, é foda, mano. Que, antes de chegar aos 19 anos de idade, conseguiu milhões de dólares alegando ser um médico, advogado e um piloto de uma companhia aérea. Ele falsificava, né, cheques. Ele ficou tão experiente e habilidoso que o próprio FBI se dirigia a ele para ajudar na captura de outros falsificadores. Assim disse o Wikipedia. É, a academia pensou assim: eita, parece que o Leonardo realmente é um ator. Ele já começou a dar sinais que ele não era só um rostinho bonito, né? Direção ninguém mais, ninguém menos que o Steven Spielberg, né? E o livro, ele, no filme ele mostra assim, mas de forma bem rápida, como é que ele fazia para driblar, né? Para burlar todo o sistema e tá sempre à frente do FBI. E o Tom Hanks é o policial que tá sempre investigando, tentando pegar ele, mas ele sempre fica atrás. Porque naquela época, como não tinha a tecnologia de hoje, o Leonardo DiCaprio conseguia fazer um golpe em que só seria descoberto daqui a semanas ou meses. Então daqui a semanas ou meses ele já estaria aplicando outros golpes. Ele era um Cid do Não Salvo daquela época, né? É, o Cid, só que o Cid é mais na relação do troll, da brincadeira, né? Ele não, ele fazia realmente pra burlar e pra conseguir valores de forma ilegal. Então o livro, ele detalha assim de uma maneira bem, bem, bem mais profunda, entrando em detalhes de a forma como ele burlava um cheque, é porque ele pegava, ele sabia que aquela numeração do cheque correspondia a um estado americano e só ia ser descontado em tal estado. Então ele pegava um cheque da Califórnia e descontava ele na Flórida, que é do outro lado do país. Então pegava aquele cheque, ia ser enviado por malote para o outro lado do país e só quando chegasse lá iam descobrir a fraude dele. Então aí ele já estava no outro estado fazendo a mesma coisa, virando bola de neve. Então essa é a minha primeira indicação aí, Prenda-me Se For Capaz, Steven Spielberg com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. E é bem fiel, cara? É fiel ou viaja muito? Ou tem muita... Não, cara, eu achei bem fiel mesmo. Eu falei, agora ele é bem mais resumido. Eu acho que os que eu coloquei aqui, vocês vão ver, na minha opinião, foram bem, bem fiéis. Mas não tenho muitos argumentos, porque foram os poucos que eu li. Então, eu também não tenho como dizer os outros que não foram muito fiéis, porque eu não li muitos livros. Que vergonha, estou até falando baixo para ninguém escutar isso. Então, fechando a primeira rodada, Elinho, Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban. Depois, Cristiano Machado com Iluminado de Stephen King. Sidney Alencar, Compreenda-me se for capaz. Pareceu aquelas listas de rádio no final de madrugada, né? Agora você escutou Beto Marrom. A próxima, faça uma voz mais sexy. É. Oferecimento de Akinazi. Então vamos lá, começando a segunda rodada, eu também, como falei, optando por livros que todo mundo leu, pelo menos foram os que eu li. Mas, Harry Potter 2. Eu escolhi os dois filmes de obras baseadas em obras do Dan Brown, né, que é o Código da Vinci e o Anjos e Demônios. Tipo, eu acho que cada um, apesar de ser do mesmo diretor, que foi o Ron Howard, tá certo meu inglês, a minha pronúncia, tá, Sidney? Perfeito. Pronto. Apesar de ser do mesmo diretor, eu acho o primeiro filme, O Código da Vinci, um pouco fraco. Ele deixou um pouco a desejar, até pela espera, né? Eu acho que O Código da Vinci realmente foi um livro que todo mundo leu, e o filme, pra mim, pelo menos, deixou um pouco a desejar. Mas já o Anjos e Demônios, eu acho que foi um bom filme, e ele realmente adaptou, ele fez algumas coisas, ele mudou alguma coisa no roteiro em relação à escrita do Dan Brown, mas que ficou bom também. Então eu tenho uma preferência pelo Anjos e Demônios do que pelo Código da Vinci, apesar de não achar os dois assim grande coisa, tá entendendo? Eu concordo. Eu acho que é porque o Código da Vinci, ele é mais, o próprio livro, ele tem mais enigmas, né? Mais aquela coisa dos jogos de labirinto, de ir atrás de uma pista, e isso às vezes é bem complicado levar para a linguagem do cinema. Já o Anjos e Demônios, ele tem mais, eu vejo que ele tem mais ação, né? Aquela coisa de, é uma coisa mais tensa, mais sombria, mas tem muito mais ação. Então, descobrem a pista e eles correm pra cá e pra lá pra chegar no canto antes que aconteça determinada coisa, e aí chega lá, não consegue, tem que correr pro outro. Inclusive, eu acho que devia ter feito também filme do Ponto de Impacto e do Fortaleza Digital, que aí seriam mais dois livros que eu teria lido. Eu meio que fui desestimulado, porque muita gente falava que não tinha gostado e tal. Aí acabei não lendo o livro e nem assistindo o filme. Pô, cara, já tô 2-0 aqui pra mim, assim, conta, né? Igual conta, porque não, quase uma população do mundo inteiro, valeu, já assistiu Anjos e Demônios, eu não assisti. Eu já imaginava que suas escolhas iam ser escolhas mais curtas. Mas o Anjos e Demônios, pra proposta do filme, que é um filme de ação realmente, é um filme de mistério, eu acho um filme bem legal, assim como o livro também. O livro é muito interessante. Eu prefiro o Anjos e Demônios do que o Código da Vinci mesmo. O Anjos e Demônios é com a Audrey Tautou, é também, é? Não, é só o Código da Vinci. Como é o nome? Audrey Tautou. É, eu não sei a pronúncia, não. Ela, qual é a origem dela? Ela é francesa, cara. É, né? O Anjos e Demônios já é com outra atriz que eu não vou lembrar, que não é tão famosa assim, não. Acho que é Aracy Palabanian. Deixa pra lá. Eu aconselho, cara, lê lá qualquer livro do Dan Brown, porque realmente eu acho a escrita dele fenomenal, porque ele escreve de uma maneira, se bem que é meio batida já, porque todo livro ele faz isso. Era o que eu ia dizer, tipo, o primeiro livro que você lê dele é muito bom. A partir do segundo vai ficando um pouco sem graça, porque a escrita é muito parecida. É, ele escreve capítulos bem curtos, né? E geralmente ele... Intensos, cada capítulo, né? Ele abre, é intenso. Ele é abre meio sério assim, ele deixa no final, capítulo. No final do capítulo ele fecha aquele mistério, né? E abre outro. Então você fica sempre interessado em, pô, terminei um capítulo aqui, mas já tô com vontade de ler o seguinte. Ele ia estar escrevendo pra série, né, cara? Ia estar trabalhando na HBO. Pois é, totalmente diferente de Lost, que é aquela porra de abrindo vários mistérios, abriu 127 mistérios e não resolveu nenhum. Não terminou porra daquela. Nenhuma, decepção. Dediquei bastante tempo da minha vida com Lost, viu, cara? Depois daquilo ali, eu nunca mais assisti série fielmente, sabia? Sério. Acho que foi a primeira série que eu assisti do começo até o final. E depois disso eu já desisti. Eu prefiro assistir de comédia de situação, porque eu posso pegar qualquer episódio e assistir sem pretensão, e eu acho graça e ponto final. Porque é foda você ter que acompanhar milhões de temporadas, acabar uma bosta é foda. E o tempo que eu levo assistindo dessas porra eu assisto milhões de filmes, então eu... Não, é verdade. Vamos traçar aqui, eu já vou traçar o perfil de... Não sei se o Elton gosta de HQ, mas se ele gostasse de HQ, de quadrinhos, ou no Ceará a gente chama de revistinha, né? É. Tenho certeza que ele gosta mais da Turma da Mônica do que de super-herói. Com certeza. E quem não? Um compromisso, né? Vamos lá, cara. Um filme, outro filme com um divisor de águas na minha personalidade, Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, de 1992. Pra quem não lembra, o Francis Ford Coppola é o... É a criança, o pai da matéria do Poderoso Chefão. É o filme que tem a maior nota no IMDb, cara. Oh, é 10? Pai, é 9.2. Acho que tem filme 10 lá não, viu? Esse filme tem duas coisas que me fizeram assim. Eu li Drácula, né? Novo. Eu acho que eu deveria ler de novo, porque li com aquela concepção de juvenil, né? Quando eu vi o filme, aquilo se materializou de uma forma... Principalmente na figura do Gary Oldman, cara, que é o Drácula, né? É fantástica. A fotografia desse filme, você vê no livro, sabe? Ele enfatiza muito na questão visual. Quem faz o Drácula é o é o Gary Oldman. Aí tem a Winona Ryder, né? E o Keanu Reeves. E um cara que eu comecei a admirar nessa época também foi o Anthony Hopkins. Ele é o caçador. Eu não sei por que cargas d'água que eu sempre confundo o Gary Oldman com o Raul Julia. Acho que o Raul Julia morreu, né, cara? Raul Julia morreu no Street Fighter. Pois é, eu lembro de, que o Gary... de desgosto de ter feito o Street Fighter, aliás. Pois é, eu lembro que o Drácula não tinha nada a ver com Major Bison, aí eu lembro. Mas o Gary Oldman é excelente ator. Cara, eu lembro desse filme, naquela cena que tem ele, Ken Reeves, sendo atacado pelas vampiras, né? Cara, eu morri de medo dessa cena. Pronto, o Drácula é um filme que eu nunca vi. Vale Van Helsing, não, né? Não. Na heresia. Já teve... Mais de uma versão do Drácula, não é isso, Cristiano? Não, teve várias, cara. 457. Eu nunca vi nenhuma. Só que essa do Bram Stoker mesmo. Tem Drácula 2000, é não sei o quê. Aí é a foto do vampiro. Agora, Drácula mesmo, da adaptação do livro, é essa do Coppola, entendeu? É, eu Bram acho que essa é definitiva. Essa foi, fechou, até hoje não fizeram... Tô lembrando aqui daquela... Não sei nem se é música, ele tema, né? Não, tem o tema. A música também desse filme é fantástica. Bota aí, Elinho. Vale Entrevista com Vampiro? Não, né? É um filme legal, cara. Entrevista com Vampiro é um filme legal. Um Drink no Inferno. Aliás, uma coisa que eu acho coisas mais maravilhosas é você entrar, começar a assistir um filme sem saber nada. Esse filme aí, Um Drink no Inferno, Elinho, eu assisti na tua casa. Eu tava indo, não sei o que, fazer lá em tua casa, passei lá, você estava começando a assistir. Ou seja, eu me sentei lá, comecei a assistir aquele filme de bandido e tal, assaltantes, né? Da hora pra outra, vira, dá aquela reviravolta, fica aquela maluquice, vampiro, sangue pra todo lado, Salma Hayek, que cobra. Eu... Que porra é essa, meu irmão? Que filme massa. Vamos entrar no mundo do HQ aqui, pegando um seja aqui. O Sin City tem o 2 que tá pra estrear. Não sei se é esse ano ou começo. É com o Robert Rodriguez, cara? Eu acho que é, mas o 1 foi uma merda. Eu não gostei muito do 1, não. Ah, cara, eu gostei demais do visual. Cara. Só pra terminar, deixa eu falar outro filme que eu entrei sem saber nada. Foi o Efeito Borboleta. Eu também não sabia nada. Não sei com quem eu tava. Vamos assistir um filme? Vamos. Qual? Esse aqui. Aí eu também entrei no cinema, não sabia nada, nenhum sinopse, nada. Da hora pra outra começa aquela porra de viagem no tempo. É, mas nenhum desses filmes que a gente tá falando é adaptação. Então, vamos voltar. Pô. A carne não, mano. Vamos lá, já que o Elinho falou de Harry Potter, né? Então, não tem como não falar da maior adaptação cinematográfica de todos os tempos, baseada em livro ou livros, que é nada mais, nada menos do que a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Grande, pô. Tô brincando. Eu fiz uma introdução tão massa, tão extensa, tão elaborada até que eu não. O Cato pegou um dos meus itens aqui. Ah, lascou, você perdeu o Playboy. Meu tava no quinto aqui, mas como eu senti que alguém ia falar, eu antecipei aqui. Tu tá falando de qual? Tu tá falando os três logo, é? É, eu vou. Não vou gastar a ficha, não. Vou falar dos três aqui em um tópico só. Porque pra mim, na verdade, Senhor dos Anéis é um É um livro só, então... Isso. E quando eu ouvi falar, foi apresentado a primeira vez, na Senhor dos Anéis, foi justamente quando eu vi um trailer, eu vi um cartaz no cinema, e comecei a pesquisar, e todo naquela loucura, Senhor dos Anéis, vai ter filme, que loucura é essa? Aí fui pesquisar e vi falar que era um dos livros mais vendidos de toda a história, se eu não me engano, só pedia pra Bíblia. Tu leu antes de assistir, não? Exatamente. Aí era, tipo assim, outubro, ia estrear em dezembro, aí eu vou testar aqui, vou comprar para ler. E aí, como eu falei, o livro, ele é um livro só que quando eu fui comprar, um livro só, são quase 1000 páginas, então eu imagino, vai ser uma maravilha para ler, né? E também, principalmente se eu estiver lendo na cama, pegar no sono e aquela porra cair na minha cara, amanhecer com hematoma. Aí eu comprei o primeiro livro separado, inclusive estou olhando para ele aqui na minha estante, todo amarelado já. Harry Potter, não faz inveja não. Oh, que cara, que essa rivalidade aí. Não, a tua escolha, eu escolhi o primeiro, justamente eu li, não cheguei nem a ler todo, e assisti o filme, e eu já, porra, Peter Jackson honrou a casa top total, assim. Pois é, aí quando eu comecei a ler, eu falei, não pode, cara, esse cara não tem como fazer um livro disso, não tem, ele vai deixar alguma coisa de fora, não tem. Vou assistir só de birra, e aí... Você já foi já com o pé atrás, né? Fui, eu nem conhecia, já criei birra, já li, já fui um fanboy lá dos livros. E aí quando eu entrei no cinema, cara, aquela loucura, aquele maluco do Peter Jackson apresentando naquele mundo mágico, aquela trilha sonora. Já tem o quê? Mais de 10 anos já o livro, e até hoje é um bom filme você assistir. Pronto, agora sim, uma visão de fora de quem não leu o livro. Eu acho os filmes super bem feitos, super bem elaborados e tal. Eu acho que por ser livros muito grandes, muito extensos, a gente que não leu fica um pouco perdido em alguns momentos. Tipo, aparece um rei que não tinha aparecido, e esse rei é super importante, todo mundo acha ele importante, e eu que tô assistindo, eu não achava ele importante porque ele não tinha aparecido até então, e ele resolve tudo, e ele é o fodástico, e eu fico perdido, enfim. Assim, eu acho que não é uma confusão. Previso. Foi ruim. Não é que ele foi ruim em fazer. É porque realmente o desafio era grande. Tipo, ele se propôs em dividir em 3 partes, de acordo com como o livro era dividido, eu não sei. O Sidney tá dizendo que é um livro só, eu achava que era dividido nas 3 partes. Mas... É, é um livro só, dividido em 3... É, exatamente isso, um livro só, dividido, né? Em 3 partes. Só que para vender, vende-se também com 3 livros. Mas enfim, a minha impressão é que ele fez da melhor forma possível, da melhor forma que alguém poderia fazer, ele fez, mas mesmo assim ainda fica muita informação para pouco tempo, tá entendendo? O Senhor dos Anéis é um divisor de águas, né, cara? É. Eu acho que o estilo, esse estilo épico, né, que trata de reinos, geralmente tem muitos nomes. Então, realmente a leitura no início é muito complicada, porque ou você memoriza e faz um esquema ali anotando do lado com todos os nomes, ou você realmente vai se perdendo aí. Então, mas dos 3, qual é o teu preferido? Então, eu acho que ele é todo bem dividido. O primeiro livro ele fala muito da história, né? O segundo, ele tem algumas batalhas importantes. E o terceiro é o ápice, né? O fechamento ali, a grande guerra. Então, não tem como... Cara, é tão fã que ele não consegue, né? É, porque é um filme só, dividido por conta do tempo e por conta da parte comercial também, dividido em 3. Então, eu acho... Ele é um filme perigoso, digo isso por quê. Porque ele é um daqueles filmes que, se eu ligar na televisão e ele estiver passando, provavelmente eu vou continuar assistindo. E aí, cada filme tem 3 horas, né? E essas adaptações recentes aí do Hobbit? Esse vai ser pro outro tema, que são as piores adaptações, mas são uma pega. Ixi, mano. O Hobbit, ele tem acho que 80 páginas. Eu já não curti o Hobbit. É totalmente o contrário do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, o cara pegou 1000 páginas e transformou em 3 filmes maravilhosos. E o Hobbit, o cara pegou 80 páginas e esticou, tá esticando em 3 filmes até agora decepcionantes. Um livro, eu acho que eu comecei a ler de verdade, fora Dom Casmurro, o Guarani e o Birajara, que forçavam a gente a ler na terceira série, que é uma leitura bem agradável para quem tem 9 anos, 10 anos, né? É, que você realmente cresce com vontade de ler cada vez mais, porque acha muito boa, né, as leituras. É uma leitura fluida, né? Eu comecei a ler porque... Eu achei na biblioteca da escola um livro do Sir, tá certo a pronúncia de Sir? Acho que sim. Doyle, que falava de um cara chamado Sherlock Holmes, que eu já ouvia falar muito, nunca tinha lido nada, sabia que era um detetive, como todo mundo sabe, enfim. E eu resolvi botar os filmes, não porque eu gosto muito dos filmes, porque é a melhor adaptação ou não. Eu acho que o diretor é até aquele cara que foi marido da Madonna, né? O Guy Ritchie, é? Guy Ritchie. Eu só vi o primeiro. Eu achei um filme divertido, só que muito de ação. E eu não sei se baseado em algum conto dele, porque pelo menos aquele primeiro filme que foi o que eu assisti, eu não me lembro de nenhum conto que se viu como passo pra fazer aquele filme. Mas eu achei um filme divertido, que foi isso. A gata... A Nina tá só frescando aqui. Eu abro a porta, ela vai e aí fica miando pra voltar. Eu abro a porta, aí fica miando pra sair. Eu gosto dos livros e assim, de todo eu não achei o filme... Eu tô falando o primeiro porque o segundo eu não vi. Eu não achei o filme ruim, achei o filme divertido. Eu tava olhando aqui no Google, Guy Ritchie. É. Guy Ritchie é um diretor de cinema, vai ter legal, ó. Conjunto Madonna, de 2000 a 2008. Pô, a maior realização do cara foi ser marido da Madonna, de 2000 a 2008. Cara, esse do Sherlock Holmes é aquele com o Robert Downey Jr., é o do Homem de Ferro, né? É. Igual como o Jude Law é o... Não, como é o Law do... Pô, mas do Piratas do Caribe? Caraca. Quem? Piratas do Caribe. Jack Sparrow. Johnny Depp. Johnny Depp vai ser sempre conhecido como Piratas do Caribe, né? Eu acho filmes legais, assim, mas eles estão muito na vibe de ação, né? Se eu bem me lembro, tem uma cena do Sherlock Holmes lutando num ringue lá, como se fosse um... Briga de rua, é bem legal essa cena, tem umas partes em câmera lenta. Mas eu devo dizer que a parte de investigação mesmo ficou. Deixa a desejar. Deixa a desejar, que eu acho que é o principal. Que era o forte dele, né? É o ponto forte dos livros do Arthur Conan Doyle, né? Eu acho que o Robert Downey Jr. funciona bem, mas tem muito aquele alívio cômico, né? Ele é sarcástico, mas ele é pouco sarcástico. O filme. Ficou uma comédia de ação, né? Na verdade, eu acho que o filme. Ficou bem engraçadinho. Só que ele misturou lá com o Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro, o Tony Stark, nos quadrinhos, ele é daquele jeito mesmo. É, né? Tipo assim, ela é dos Vingadores e os Vingadores ficam direto querendo dar umas porradas nele, porque ele é tão babaca que ele é. Mas o Sherlock Holmes não, nos livros ele é assim, ele é engraçado, de tão inteligente e fica meio bobo, assim, de tão inteligente que ele é. É meio autista, ele vai fazendo as coisas e não liga pro mundo e aí se torna engraçado. Aqui não. A série Sherlock é muito elogiada, cara. Que eu não vi ainda, já ouvi muito falar, mas ainda não vi nada. Vocês já viram alguma coisa? Não, uma colega minha que gosta de. Né, ela gosta de série, ela é Cris, a gente fica conversando. Eu disse, não, quando eu terminar Hannibal, eu vou pro Sherlock. Aí Hannibal fica querendo criar intriguinha, dizendo que Hannibal. Não chega nem perto, mas Hannibal é fantástico. E é outra coisa que eu também não gosto em série, que é essa disputa. Em série tem uma rivalidade chata que, tipo... É, eu não... Cada um tem um estilo, né? É, você chega dizendo, rapaz, eu tô assistindo uma série legal, como é o nome da série? A série tal. Você não entende nada de série, não. Série boa é a que começou agora na Fox e tal. Vamos lá pros filmes densos. O Silêncio dos Inocentes, cara, do Thomas Harris. Também tinha escolhido falar, mas só que depois decidi não falar, porque era mais um filme que eu também não li. Não leu o livro, né? Eu li o livro. Cara, eu tô sendo super sincero. Eu quis... Olha só, tem um filme que eu tinha que estar na minha lista, cara, que era O Nome da Rosa, certo? Do Humberto Eco. Caraca! Valeu. Só que eu não terminei de ler esse livro, cara. Então... Eu quis colocar... Eu tenho 6, hein? Cara, O Nome da Rosa é um filme foda, cara. Mas vamos voltar pro Silêncio dos Inocentes. E quem é que dirigiu o Silêncio dos Inocentes? É o Jonathan Demme. O diretor dirigiu os três, não? Não, cara. Não. Porque teve a sequência, né? Dragão Vermelho, Hannibal. Eu acho que tem outro, A Origem do Mal. Cara, pra mim foi o Silêncio dos Inocentes, cara. Porque, sei lá, cara, quando eu li, eu não entendia bem ainda de uma criança, né, cara? Eu não entendia bem de assassinos em séries, né, cara? Não, mas sei lá, cara, eu lia literatura brasileira, entendeu, cara? Não tinha essa literatura punk, não. Comecei a ler essas coisas, eu era mais o quê? Machado de Assis, essas coisas, né? Esses livros de vestibular. É. Então, quando eu li, cara, entrei na mente do. É meio que você fica na mente do assassino, entendeu, cara? E dava assim, certo mal-estar. Quando eu vi o filme, eu fiquei assim, caralho, meu irmão, que loucura, cara. Você começa achando o filme que o cara é um assassino. Pronto, é. Frio, insensível, lá no meio você já não tem tanta certeza assim. E lá pro final você, ele tá quase lhe convencendo, né? Não, a questão do cara ser culto, né? Entender de muitas coisas, gostar de arte e tal, não sei o que. Não condiz, né, cara, com o perfil de um serial, né, cara? Meio que parece um perdão pra ele, né? Ele ser culto, ele inteligente, meio que tira um pouco a culpa da sociedade ou a nossa visão dele, né? Falar em Silêncio dos Inocentes e Dragão Vermelho, acho que vale só uma menção honrosa aqui pro Ralph Fiennes, né? Que... Ah, é, cara. Também é excelente, cara, ator. Como ele fica diferente de um filme pra outro? É, ele é um filho da puta, né? Esse Dragão Vermelho, aquele Shakespeare in Love, o próprio Harry Potter, ele é fisicamente completamente diferente de um filme para outro. É assustador. Vamos lá, a minha terceira escolha aqui vai para, já que eu já falei de dois, né, filmes internacionais, vai para um filme brasileiro, que é um livro que eu também li nos tempos de colégio, né? Obrigado, mas esse foi um prato de surpresa. Não diga que é o meu. Adaptação de uma peça de teatro. Nosso amigo saudoso, Ariano Suassuna. Porra, né? Esqueci desse, cara. O Alto da Compadecida. Mas eu não vou falar, na verdade, uma série da Globo que depois virou filme. Eu vou falar do filme dos Trapalhões, que foi esquecido, enterrado, jogado terra por cima para poder ser feito esse lançamento da Globo. Ele é muito mais fiel ao livro. Ele é ponto e vírgula exatamente como tem o livro. Porque aquela série da Globo, ela acabou que mudou algumas coisas, inventou outras, né? É legal também, né? É uma linguagem diferente. É sensacional, eu acho muito bom aquele filme. Mas por fidelidade, como foi o primeiro que eu assisti... Que doideira, né, cara? O núcleo do Guel Arraes não fez um filme tão em cima da obra do que Os Trapalhões, né, cara? Os Trapalhões e o Alto da Compadecida é tão ruim que é bom. É engraçado. É, trash. Inclusive até as músicas, né, que no começo do livro tem a música, né, escrita, que falar que o palhaço canta. E no filme Os Trapalhões, no começo, tem mesmo o palhaço cantando, musicaram a parte escrita lá do livro. E por fidelidade... Quem é a direção, tu sabe? Cara, não faço a mínima ideia. Roberto Farias. Ah, grande Roberto. Grande Roberto. Ele é pra constar, de 87. Interessante esse podcast que eu tô anotando esse filme. Eu vou voltar a assistir, cara. Então vamos lá, continuando, né? É, vamos lá. Agora eu vou pro meu quinto, porque eu só tinha falado de três, mas só que é porque um deles era o Iluminado, que já foi falado. Eu vou pro meu quinto, e no quinto eu fiz o que não sei se era para fazer, mas eu botei um filme que eu não li, mas eu botei aqui porque foi um filme que chamou muita atenção no ano que foi lançado e que eu achei que ele foi muito premiado de forma injusta, que é o Onde os Fracos Não Têm Vez. Eita, pô, dos irmãos Coen. Eu não sei se só sou eu no mundo que não gosto dos trabalhos dos irmãos Coen. Eu não consigo assistir um filme deles até o final. Caralho, fiquei chocado agora. juro. Vamos enumerar aqui pra ver se o Elinho tem razão, né? Então, dos que eu conheço aqui, em 2013, Inside Llewyn Davis, não conheço. 2010, Bravura Indômita. Bravura Indômita também achei ruim. Todo mundo gosta, eu não gosto. Um Homem não, Sério não é um livro que é um filme que eu assisti até os 40 minutos, depois desisti. Não conheço. Queime Depois de Ler é legal, cara. Pronto, nunca vi. Esse Inside Llewyn Davis, cara, assiste, é sobre um guitarrista folk, massa, da década de 60, é meio a época do Bob Dylan. É interessante pra caramba. Mas assim que eu falei, já vi que o Cristiano já discordou de mim. Não, porque é assustador esse filme, cara. A atuação do Javier Bardem é... É, é isso que eu ia falar. Na verdade, eu acho que é o que salva o filme... É a atuação dele, porque eu não vejo o roteiro, se você for analisar friamente o roteiro, não tem assim essas coisas todas, né, cara? Assim, não é que eu só acho ele ruim, o filme. Eu acho que é do circo que o Oscar promove, né? É que fizeram em cima de alguns dos filmes deles. Eu acho que vocês têm alguma coisa contra o mainstream e os blockbusters. Vocês são revoltados, sem razão. Matadores de Velhinhas, eu me recusei a assistir esse filme pelo nome. É com o Tom Hanks, né? É com o Tom Hanks, mas eu nunca vi também. Não, é horroroso. É deles, é? Eu não sabia que era deles. É deles. Eu acabei de descobrir que eu confundo muito. Vocês vão perceber isso no decorrer dos podcasts. Eu confundo muito filmes, nome de livro. Então, eu descobri que eu também confundo os irmãos Coen com aqueles que fizeram... Como é o do Matrix? São dois irmãos também, né? Eu não sei quais são os piores irmãos. É o Wachowski, é isso aí mesmo. Que é um irmão e irmã. Tem os Matrix, né? Matrix, Matrix Revolution. Eu nunca entendi. Matrix Reloaded. Não é pra entender, não. Só pra curtir. Pois, eu só assisti o primeiro Matrix 3 vezes. Não entendi e desisti. Não assisti mais os outros. Sim, sabe o que eles fizeram também, esses irmãos aí que tu falou? Eles fizeram também uma adaptação do Speed Racer. É, eu tô vendo aqui. Que ficou um filme horrível. Se for o que eu tô pensando, cara. É com o cara, com o protagonista lá do Lost. É o Matthew Fox. É esse mesmo. Matthew Fox como Corredor X. Keanu Reeves recusou o papel. Keanu Reeves recusou o papel. Tá? Keanu Reeves lê o roteiro. Matthew Fox. É. E agora vamos para uma menção honrosa aqui, que eu tinha que colocar um filme nacional, cara, que eu sou fã de filme nacional. Eu deixei de fora, cara, A Hora da Estrela, que é a adaptação do livro da Clarice. É perfeito, cara, esse filme. Então vamos lá, cara. A minha quinta e última top 5 aqui, cara, é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O livro é de 38, mas o Nelson Pereira dos Santos, que ele fez o filme em 63. E ele mexe com tantas coisas substanciais, assim, do ser humano. A questão da dominação, da classe lá, do fazendeiro, tanto do servo, da questão da seca, do êxodo, fala da perda, fala... Da família, da destruição. Quando eu vi o filme em preto, eu vou ver o filme. Eu tenho um preconceito, cara. Filme em preto e branco. Então, eu queria, assim, cara, recomendar quem puder ver, cara, esse filme de 63 do Vida Seca, da adaptação. É fantástica. O Vida Secas foi indicado na Palma de Ouro. Se eu fosse, assim, te colocar no topo assim, desses cinco aqui, pronto, é isso aqui. Uma adaptação, porque adaptar Graciliano Ramos é foda. Eu vou citar um mais desconhecido aqui. E é de um romance do escritor chamado Patrick Susskind, acho que é isso. Não acredito que tu leu esse livro, bicho. Eu não faço ideia de qual. Eu também não. Somos dois. É, o nome do livro é O Perfume. Ah, cara, o filme é... Esse livro é meio perturbador. Eu só lembro daquela cena final, que eu bolei de rir. A cena final, no livro, ela é meio... fica meio galhofa, mas é daquele jeito mesmo. Porque a história conta um cara que ele nasce com um olfato super desenvolvido, super desenvolvido. Meio Wolverine, né? É, não, é mais que isso. Então ele começa a buscar fazer o perfume perfeito, pegando as essências de várias mulheres. Então ele começa... Vou só dar um spoiler aqui também, que o filme é de 97. Ele começa a matar 97, várias mulheres. 97? Não, é mais pra cá, 2007, não, alguma coisa. 2006, desculpa. Nossa. O livro é de 97. Pronto, esse foi um filme, Sidney... E talvez seja nesses casos aí que tu falou. Eu acho que eu tava na casa de uma amiga, uma turma, assim, alugou um filme. E eu assisti, assim, de carona e achei bem legal. Não esperava também. Mas como é que era a turma, assim? Porque aquela cena final é bem constrangedora, dependendo de com quem você esteja assistindo, né? Não, era uma turma tranquila. Eles conseguem traduzir perfeitamente o sentimento do cara lá, do protagonista, o anti-herói, digamos assim... Tanto o livro quanto o filme quase fazem você sentir realmente cheiro. Ele quase faz você entrar no filme e sentir o cheiro daquela cena de tão forte que é a fotografia, a imagem, tão a forte que ela é. A fotografia desse filme é belíssima, né? De quem é a direção? É do diretor alemão Tom Tykwer, de Corra, Lola, Corra. Ah, Corra, Porra Louca, né? É. Então até a próxima aí, galera. Foi. Valeu, cara. Ah, falou, galera, né, Safinego? Não, valeu, bicho.